você e tudo a flutuar no azul da terra em movimento. Seu corpo contra o meu, um giro pelo ar na tarde de silêncio a valsar no ar. No ar a navegar e tudo a te lembrar de um baile de luz das horas de amor, de um beijo sem querer, de um resto de canção cantava pra te alegrar. Flutuar e tudo a te querer, mais linda que um sonho meu. Luar a navegar e tudo a te lembrar de um baile de luz das horas de amor, de um beijo sem querer, de um resto de canção cantava pra te alegrar. E tudo a flutuar e tudo a te querer, mais linda que um sonho.